Une-nos a defesa da floresta contra o maior inimigo que é o fogo. Como tal, vem-nos obrigatoriamente à nossa memória os incêndios florestais que têm destruído de forma irrecuperável a economia e a qualidade de vida das nossas populações, de qual se destaca os incêndios de 2005, depois 2009, estes os mais terríveis dos últimos 30 anos. Poderíamos aqui falar e referir quais são as suas causas e explicar o sucedido. Condições climatéricas diferentes e adversas, uma modificação neste momento climatérico a nível do país, mas também do mundo. O exuberante crescimento da biomassa, o abandono das áreas agrícolas, a topografia do terreno, a falta de meios, as infraestruturas e poderia dar um inúmero de exemplos. Contudo, agora o que importa é aprender com o passado, encarar o presente e o futuro com otimismo, apostando em adequadas políticas de defesa da floresta contra incêndios, de modo a evitar que situações como aquelas vividas no ano de 2005 não se repitam. Diversos fatores contribuíram decisivamente para termos vindo a reduzir os valores da área ardida. A diminuição do tempo médio da resposta dos meios terrestres no que respeita ao encaminhamento dos meios para o teatro de operações. A eficácia do ataque inicial. E eu tenho que vos, a todos, aos parceiros que aqui estão, dar-vos os parabéns porque a primeira resposta é que dita, a eficácia em relação ao combate do fogo. E isso temos vindo a melhorar muito. Os seus comandantes dos bombeiros estão aqui, do Oliveira do Hospital e de Lagares da Beira. Também, depois, também, os tapadores florestais. É um trabalho também da própria Câmara Municipal e eu acho que isso tem sido importante. Também o lançamento destas campanhas em termos das populações alertarmos dos problemas, muitas vezes, de fogos por negligência, que têm um número elevadíssimo, é outro fator que devemos continuar, porque o fogo deve ser feito um grande trabalho durante até chegarmos à época alta em termos de prevenção. Essa será a melhor resposta se nós também prepararmos para as nossas populações.